Correção 1208, bom voo. 208, bom. Senhor Lua, boa, 127, 23 decolado, cruzando Rio Pés agora na sua escuta. Rio Azul 2783, contato radar na decolagem, chegou para o nível 160 na saída da bola, sem restrições. Ok, 160 sem restrições. Chama quem chama o sol? Michael X-Ray Juliette, estou aqui no pátio 3, solicito autorização para rebocar a aeronave. Para o pátio 1 na posição 10. Do pátio 3 para a posição 10 do pátio 1. Autorizado, reporta para ingresso no pátio 1. Grato, reportar no ingresso no pátio 1. Já pegou sua posição de 2 horas, 7 milhas. É um Boeing 737-800 da Gol com ground speed de 180 km. Ok, tenta a descida aí, está mantendo 210 agora. Vai reduzir, hein? Obrigado, azul repassaria estabilizado. Peso 2229, está reautorizado via para 2000, o ajuste no 093, informe no localizador. Via 2000, passará no localizador, passará 2229. Né, 62111, chame Recife agora, frequência 13325 e alternado 13395. Estarei confirmando 62111? 62111, chame Recife, frequência 13325 e alterna 13395. Confirmando 3325, a secundária para o Oxa 62111? 13395, a secundária. Esse é 3395, boa noite, Oxenia 6201. Azul 4958, reduza para aproximação, tráfego informado 5 milhas à sua frente. Reduziu, Azul. ILS, voo no 649. Voo no 649, completa final, chame a torre, Salvador, 71895. Completa, chama a torre, 71895. Torre, bom dia, gol no 649 final. No 649, continua a aproximação, aguarde pista livre. Ok, aguarda. Autorizado decolagem, pista 10, vento 160 graus, 14 nós. Boa 963, S4 level 130, contact no Retic Center, frequency 133.25 e Fundable 133.95. Go 1963 upside level 360 now, receive center 133.25 and secondary 133.95. Bom dia. Yeah. Bom dia. O azul 4958, final de 8 milhas. Azul 4958, continua a aproximação, agora de pista livre. Aguardando o azul. Boa noite, 65, decolou 51, controle 1208, bom voo. 208, grato, bom feriado, gol 1865. Fala de Salvador, muito bom dia, Gol 1865. Chegou no 865, contato radar, saída Arbor, subiu para o nível 360. Arbor, 360, Gol 1865. Do 2783 apresenta autorizado conquista. Autorizado conquista, é isso? Demo. Obrigado, cavaleiro. Passarei do 2229, iniciei redução para aproximação, vai seguir tráfego Alfa Tango 72 e passou externo com grau de 100 nós. Ok, é 200 passarei 22, é 200 passarei 229. Número 49, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5. O passarei pode interceptar logo? Passarei 229, autorizado a final do ILS, reduza para aproximação. Fica autorizado a aproximação, passarei 229. O 1865, foi Elefa da presença. Elefa da presença, gol 1865, grato. Passarei do 2229, completa o final do procedimento e chame a 2 Salvador, 11895, tambor pouso. 295, passarei do 2229. 2 Salvador, bom dia, passarei do 2227. 2229, Kenegão no 013, continua a aproximação, aguarde pista livre. Ok, é a possibilidade de a gente pausar no 7? Afirmo, tem condições de da presente de efetuar a base pela direita? Afirmativo. Gente, então, plano cancelado ao 5-4, prossegue então com base pela direita, reporte final da 1-7, o parceiro 2229. Atrás da 1-7, 2-9. Pené 6225, autorizado olhar em manter pista 1-0. Alemanha 1-0, 6225. Azul 4958 no solo 55, direita 1219, correção 1211 no solo. 1211 na direita, bom dia. Tem que ser Juliette autorizado para seguir até a posição 1-0 do Pátio 1. Grato. Prosseguindo até a posição 10. Salve, bom dia, Azul 4958, segurou na pista. Azul 4958, bom dia, Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, 4958. O 1865, como o tráfego à sua esquerda, já superado em altitude, está subindo até o nível 1960, afastado 9 milhas. Gol 1865, sem tráfego na chegada. Faria do 2209 já resolve a pista? Sim, Matias. Gente, autorizado o pouso. Pistão no 7, vento no 60 graus no 4 norte. Passaria do 229. QNH 10 no 3. Passaria do 7. Mais um 4958, posição 3, Romeu. Vamos ao convalidador 4958, obrigado. CNE 6225, decolou 58, controle em 1, 19, correção 1208, bom voo. 208, bom dia. Predo 2229, no sala 58, libere na Lima, chame o solo em 121 no decimal 1 para ingresso no pátio principal. Bom, solo 1219. 380 na árvore, 6285. Ou 1865, chama agora Recife, na frequência 1288, alterna 135, decimal 3. 288, 353, gol 1865, graça, bom feriado. 529, lembrando na Lima. Passaria do 2229, graça Lima até a posição 13 do Pátio 1. Lima até 1-3, 2229. Mike XG Juliette na escuta. Recife, frequência 1288 e alternado 135 decimal 3. 1288. Aqui tá livrando a Lima, vai pra posição 13 do Pátio 1, ok? Autorizado, Elefa. 6225, Elefa, obrigado. Tá, Mike XG Juliette, autorizado até a posição 10. Positivo, prosseguindo até a ponte 10, graças. 5973, informação em curso é hotel. Pronto, pacote? E 5973, autorizado Recife. Via rota do plano, nível 370. Decolagem da pistão no zero, curva esquerda. Saída Puca, Jamo Caju. 1208, controle. Aciona 5123. 1288, alterna 1353. 288, alternando. Alterna 135, decimal 3. Gente, alternando 353. Obrigado, bom dia. Saída Puca, Jamaracaju, aí voa Maceió, Maceió direto. Rapaz Aru, Mike Charliaco direto Recife. Jamaracaju, Mike Charliaco, direto Recife. Correto, no 43, chama pronto, 5973. Informação hotel, autorização Recife, nível 330. Lapsa, 6570, chamou? Afirmo. APS 6570, autorizado Recife, via APS Luno 7, nível 350. Decolagem da pista no zero, curva esquerda, saída Puca, Jamo Caju. 120, decimal 8, controle, aciona 5130. Gente, autorizado Recife, via APS Luno 7, nível 350, decolando a 10, curva esquerda, Puca, Jamo Caju. 5130, transponder, controle, saída 1208. Confirmando 5130, transponder, correto, no 43, chamo para o outro lado. Chamo lá. Gente, bom dia, Mike, que seja, Juliette. Lima, Papa Mike, controle Salvador. Lima, Papa Mike, prossiga. Está no estado do Elicia para Serra Luiz de Alcalima, de Pombeu Rei. É um Rolls 44, estado 0145, 307. É, confirme, está todo a bordo? É, viu, hein? Ah, 507, você é visual, o ajuste no 04, informe sobre local sobre voo, Lima, Papa Mike. Ok, reportará sinal para o voo, né, de Pombeu Rei, o Lima, Papa Mike. Solo Rio 5973, vamos para o pushback dessa maneira. Mantenha a posição aguardando o Rio. Pode liberar o Rio que a gente está sem pushback. Gente, então mantenha a escuta aguardando, chame quando pronto novamente o WAP. Chamará. Rio 5973, autorizado pushback, chame o TAC. Chamará para o TAC, chamará. Valeu, WAP, obrigado. Ele já interrompeu, confirme em interface. Do Ferry Bolt, Mike Virar de Romeu, para manter sobre o Bolt 500 GL. Feito sobre o terreno, o ajuste no 04, na escuta permanente do controle, Mike Virar de Romeu. No 04, na escuta permanente, Mike Virar de Romeu. Via Zulu 20, conforme o plano, nível 360, decolagem da pista no 0, curva esquerda, saída Momo, transição Nenim. 120, decimal 8, controle, 5125, código transporte. General 9970, autorizado, Teresina, nível de voo 360, via absoluto 20, decola da 10, Momon. 120, decimal 8, é frequência do controle, 125, está no transporte, General 9970. General 9970, confirmando após decolagem, curva esquerda. Curva esquerda. Correto, 43, chama o próximo federal. Chama lá, federal. November, Papa Charlie. Bom dia, informação do curso hotel. Autorizado, Serra November Delta Hotel 400, decolagem da pista no 7, curva direita, saída Arbor, após direto conforme o plano. 120, decimal 8, controle, 5121, transporte. Pessoas a bordo? Gente, o protegimento foi correto para acionamento de taxa de decolagem. Chama a torre 1895-1014 de ajuste. CV Visibilidade de chuva na região, tá fazendo sobrevoo na proa 210, próximo à BR-324, mais que ele é de momento. Estacionamento no Pátio 5, chame pro táxi. Tá pronto agora, após a passagem do rio, tá liberado? Chama, após o rio, autorizado, chama pro táxi. Sim, chamará para o táxi, apartamento 50, após a passagem do rio. Gente, a sua saída será Arbor. Se decolar um sete, já vai curvar direita, já praticamente na proa de Arbor. Vou dar um sete mesmo ou solicita 3-5? Qual a distância? Direção nacional do Del Rey, o Lima Papa Mike. Papa Mike, pertença ali, eu fechei para a nova decolagem. Então, eu regresso, Mike. Rio 5973, autorizado táxi, Pat 3, Pat 1 na Índia, conta de temperatura 1895.014, ajuste. Rio 2-2-0, 2-2-3, tenta informação hotel, fala possível, repetitivo, conquista. Papá, 9-0 para Charlie, tô enrolando. Decolagem da 1-0, curva direita, saída Arbor, Aleph. Pós-voo, Opló, após o direto, vitória da conquista. 1-2-0-8, controle. 5-1-3-3, 759, posição 9, antes da hotel. O passarinho do 2223 copiou? Foi copiado 580 para a vitória da conquista, curtiu Arbor, Elefa, após o Epilor e após conquista. O controle 1208, só não copiou o transponder. 5133. 5133. Na remota 3 e chama pronto, feedback acionamento. Camarada. Bono 759, informação para o seu hotel. Próxima cota. 9-4-759. Ano 759, autorizado Guarulhos, via Capazuluno 0 até Taubaté. Nível 360. Decola da pistuna 0, curva direita. Saída da El, Leda Mótima. 1-2-0-8, decimal controle. 5-1-3-7, transporte. Autorizado Guarulhos, 360, Capazuluno 0, Taubaté. Decolando da 1-0, curva direita da El, Leda Mótima. Controle de saída 1-2-0-8, o transporte aciona 5-1-3-7, ou 1-7-9. Protegimento correto, 1-7-5-9, chame para o feedback acionamento, posição 9. Sente, puxa só na lateral 9-1-7-0. Condições de puxar simultâneo com o ápice? Sim, ativo. Autorizado então, chame o táxi. Camarada. Tripulado 73, decolou de 20, controle em 1208, bom voo. Muito obrigado. Tripulado 73. Controle Salvador. Salve 73, contato radar, sua para o nível 370, na saída pouca. Na saída, subindo para o 370, saída pouca, Rio 109, 73. 02 no POB, 2 horas e 40, alternando Natal. Abre-se a carga 6570, táxi, via pátio 3, pátio 1 em Índia, ponto de espera em 1895014, ajuste. Pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera, chama 295 com 1014. Abre-se a carga 6570. Contato Federal 99700, 4 horas e meia, São Luís. Federal 9970, táxi via parte 3, parte 1 Índia, ponto de espera 295014, ajuste. Parte 3, parte 1 Índia, 295014, obrigado, Federal 9970. Ingresso pista 35, reporte alinhado e pronto. Torre Salvador, bom dia, está cargo 6570, ponto de espera da 10, pronto. Ponto 6570, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vendo 170 graus, 13 nós. Autorizado a alinhar e decolar da pista 10, está cargo 6570. Mantenha a posição aguardando, tem 2 aeronaves no setor aí pro pushback. Mantenha a posição aguardando. Sim, 35, vendo 180 graus, 129. Abissão 6570, decolou aos 25, controle 1208, bom voo. 08, boa. Com 234, informação em curso Índia, para Recife, está tanto quanto? Azul 4234, autorizado Recife, via Apesulono 7, nível 150. Decolagem da pistana 0, curva esquerda, saída Cuca, transição Aracaju. 1208, controle, 5142, transponder. Eu tenho que ter na autorização uniforme Zulu no 7. Golf 677, então. 4234. Então, ele vai para 0, Golf 677, decola da 1-0, ele vai para a Fuga, para o 208, controle, 142, no fechamento correto, azul 4234, na posição 2 do patrimônio, chama para puxar aqui para a mão. Novembro para passear, voltando. Siga. Siga, Novembro para passear. O Papa Charlie solicita retorno para Salvador devido ao trem não recolher já. Gente, da presença em condições de efetuar um 360 e interceptar a final da 1-7? Afirmativo, senhora. Interceptar a final da 1-7. Mas da presença, então, faça um 360 pela sua direita, reporte interceptando a final da 1-7, o Novembro para Charlie. Pessoal, 360 pela direita e vamos retornar para o 1-7, Novembro para Pachale. Novembro Papatiari na escuta? Não, siga já. A gente já efetuando já para a volta? Afirmativo, já. A gente reposta então final de 3 milhas para pouso, não no 7. Novembro Papatiari, que é legal no 0 no 4. Novembro Papatiari. Tirel 9970, autorizado decolagem pistão no 0, vento 1-70 graus, 1-09. Tire decolagem não no 0, será 1-970. Dia. Chegada a Mari, desça para o nível 050. 050 na Mari, possibilidade de favor de carro para não fazer curva para Mari. Está livre direto, posição ITAP, o gol 1092. ITAP, 1092, direto. Sou eu, 5973. Ano 649, já confere, autorizado Porto Seguro, via Aperusque 50, conforme o plano, nível 360. Decolagem da 1-0, curva direita, saída da El, seda Bidev. 1-208, controle, 5-1-4-3, transporte. Novembro, Papa Charlie. Gente, está autorizado pouso, pistão no 7, vento 1-70, grosso no 3 nós, Papa Charlie. Sobre pouso, Novembro, Papa Charlie. Controle 1-2-0-8. Correto, no 649, posição 5, Champran. Repórter. Se vai gastar no metro passaredo 2-2-2-3. Autorizado, chama ataque passaredo. Chama ataque 2-3. Voltar a marca 2, na marca de Gilete Romeu. Prossiga a marca de Gilete Romeu. Aqui Juliette Romeu, Salvador, prossiga. Sete, tá livre, setor, aqui é coberto. Sideral 9970, boa noite. Bom dia, Sideral 9970, contato radar, sai da Bomba, voo 360. Bomba, sessão 360, pode voar, Nenim? Aguarde, mantém a saída. Guarda, mantém. torre Salvador, voo via Gol no 759 no ponto de espera da 0, pronto. O 759 autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 160 graus, 12 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, Gol no 759. Voo 1759, decolou 33, controle 1208, bom voo. 208, bom dia, obrigado, 1759. O Max do uniforme, autorizado inicialmente até através do portão 612. Então é a boca autorizada até através do portão 612, chama no través para prosseguir para a posição 01. Salvador, Mascareiro 2223, está no ponto de espera da 10, pronto. Salvador, Azul 4234, estacionamento bem-vindo. Autorizado, chama placa Azul 4234. Azul 4234, só a modificação após a decolagem, curva esquerda, saída da Conde. Então, após a decolagem, curva esquerda, vai conseguir sair da Conde, Azul 4234. Da morte vai estar presente? Lida. Pro de Lida, agora no 759. Felipe 07, bom dia, informação em curso Índia, a base de teste para cópia. A gente chegou de transferência, 9970. Pode chamar controle, o passareiro 2223. Colô 37, controle 1208, bom voo. 208, boa. Bravo Mike November, nível 260. Decolagem da pista 10, curva esquerda, saída Momo, após direto. Colo 208, controle, aciona 2640. Deixando pro táxi, mais bravo uniforme. Arbor ao 1802223. O controle é 120, decimal 8, Olimpo 07. É, Olimpo 07 no pátio militar, chama para o táxi. Sim, agora centro Recife em 2685, alterno 2545. Confirme. Federal 9970, chama centro Recife em 1685, alterna 12545. 2825, 2795, 9970. Inicia comigo, gol na 092. Bom, 092, liberada a Recife. De altitude em Itape, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0 no 4. Reporte no localizador, pista 10. 2.000 na 0.04, reporte habilitar, igual a 0.02. Azul 4.2.3.4, autorizado, táxi à direita de Índia, ponto de espera sobre 18.95, 1.0, 1.04, ajuste 1.0, 1.04, táxi de Índia, ponto de espera 18.95, azul, 4.2.3.4. Mike Zulu uniforme autorizado, prosseguir até a posição 01 do pátio 1, Mike Zulu uniforme autorizado. Até a posição aguardando o gol no 649. Aguardando o gol no Cuidado, Sérgio, depois da interseção para ingresso. Sofá, Tango, Mike Bravo, uniforme. Oi, Salvador, bom dia, azul 4234, ponto de operação. 4234, autorizando olhar em decolar, pistando 0, vento 1,70 graus, 1,39. E decolagem, azul 4234. Chame centro Recife 13325, alterna 13395. Mike Bravo uniforme. Bom, 092, toma o tráfego 205 milhas e um helicóptero mantendo o setor a 1 no meu pé. Livrar retaguarda, está autorizado, chama o táxi. Vou no meu Negativo, já estou ganhando com o pessoal de solo, após o retaguarda, estaremos em Bonobé, Batonado. Solo Salvador, bom dia, do Alfa, X-Ray Alfa. Prossiga. Bom dia, seu Alfa, X-Ray Alfa, está no pátio 3, posição 4, Romeu. Solo está em reboque para a posição 2 do pátio principal. Opa! Oi, vai tirar o foco, confirma com o seu contato? Chegou Azul 4234, decolou 42, controle em 1208, bom voo. 08, bom dia. Controle, bom dia, Azul 4234. Azul 4234, bom dia, contato radar, Cedar Coral, Subo 200. Bar 5. Voa sem parada? Parada. Autorizado a decolagem no 7, vento 160 graus no 3 nós. Obrigado, na Azul, na base de sobrevoo, na base de sobrevoo. Mais direto também. Sente mais direto também, ou não escuta fora o regresso? Escuta permanente, mais direto. Estabilizado, Gono 092, visual. Gono 092. Livelense, chame torre 295. 295, daqui a pouco. Salvador, ou passarelo 2223? Possibilidade de coordenar com o centro após a arbora proa de conquista, por gentileza? Aguarde de coordenação. Muito obrigado. Salvador, bom dia, Gono 092, baixou e travou, vai iniciar. Gono 092, autorizado pouso, pistão no 0, vento 170 graus com 2 nós. Informo um eco no 21 agora que decolou da cabeceira auxiliar, 93 com a sua aproximação. Cerebro, ponto, final, zero, Lima, Quilo Bravo, confirma o horário do plano. Claro, 11h15, gente, mantenha a escuta por alguns minutos, aguardando o corpo da Lima, Quilo Bravo. Para o táxi, agora 649, 152. A bota está com 2 horas e 48, alterna Galeão. Voo 1649, táxi autorizado, via Pátio 1, Índia, ponto de espera, chama a torre em 1895, ajuste no 014. No 014 eu ajuste, via Pátio Índia, ponto de espera, 012, até logo. Passada 2223, simplesmente mantém a saída árvore elétrica. A gente mantém a saída, 2223. Tenente Max no uniforme. Alfa X e Alfa autorizado para seguir até a posição 02 do Pátio 1. Oi, Salvador, Salvador, Golo 649, Ponte Cardão 0, para fora da colagem. Golo 649, ali mantém pistão no zero.